Então, continuando o shiur de Mishlei. Então, a gente viu os quatro primeiros psukim, né? Agora, só algumas coisas aqui. Revendo ontem, eu peguei aqui o Tanakh que eu estudei. Está escrito no Perek 26, ok? Hafzvov, Pasuk Zain. Lá está escrito o seguinte. Vocês não têm aí, desculpa. Vocês podem, estão convidados também a comprar o livro. É bom para vocês poderem escreverem. Não, se vocês querem, eu posso imprimir todas as páginas. Só que são muitas páginas. Não, se vocês guardarem, não tem problema. Eu imprimo, porque é muito boa também essa explicação. É o Pirusha Pashut de todos os psukim. É importante. Então, Blineder, eu vou fazer isso. Então, está escrito aqui. Eu simplesmente coloquei uma Eara para olhar lá no Pasuk. Está escrito o seguinte. Daliu Shokaim Mipisear, do mesmo jeito que está tão longe as pernas do manco, assim também Mashal Bepixilim, assim também é uma alegoria na boca do tolo. Assim está escrito no Pasuk lá na frente. Do mesmo jeito que é longe as pernas do manco, assim também é longe as alegorias nas bocas dos tolos. E a intenção é, que nem a gente falou, os goim, eles são tolos, e eles traduziram esse livro como o livro dos provérbios. Mas não é. Esse livro chama Mishlei Shlomo, e o principal é sempre o Nimshal, é sempre a moral da história, e não a Mashal, o próprio ditado em si, o próprio provérbio em si. E é isso que está escrito lá no Pasuk, no Pasuk Zain, Perek Havav, e também no Pasuk Tet, está escrito Roach Alá Beyachikor. Olha esse, olha que lindo esse pasuk. Roach Alá Beyachikor. Um espinho está na mão de um bêbado e a alegoria está na boca do tolo. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que um espinho na mão de um bêbado, o que ele faz? Ele só dana tanto ao bêbado, tanto quanto as outras pessoas. Ele só dana, ele faz danos para as pessoas que estão em volta e para ele mesmo. Assim também é uma alegoria na boca de um tolo. A pessoa é tola, ele não sabe entender de verdade a alegoria, a moral da alegoria. Ele acaba fazendo dano, é melhor que ele não fale nada. Então, por isso eu mandei para esse pastor, porque a gente vê daqui, é isso, o Mishlei Shlomo Ben David. A pessoa tem que saber, que ele tem que tentar entender a verdade do que Rahamim está falando. Eu vi um Malbin, então a gente vai falar isso no outro pasuk. Ladat Chokhmah Umusar, a gente falou, esse livro é para você saber a Chokhmah e o Musar, a sabedoria e o Musar, que é você saber se dá sofrimento, se dá Musar, se dá Isurim, para não ir atrás dos caminhos ruins. Leavin Imrei Binah, entender as palavras de sabedoria. Lakachat Musar Askel, pegar um Musar Askel para a pessoa ter Atzlachá, que Tzedek Umishpat Umesharim, a pessoa fazer o bem, a pessoa fazer o din, a pessoa fazer o caminho reto, que o Gaon Mevilna falou que a pessoa tem que ter todas as midot. Essa é a nossa intenção aqui nesse shiur, a gente saber, ok, como ter todas as midot. Eu escrevi aqui algumas coisas importantes para o começo de Mishlei. Primeira coisa, o Midrash Rabbah fala, não veio Shlomo no livro de Mishlei a não ser explicar a Torá. E assim o Gaon Mevilna, a maioria das psukim ele faz, todo pasuk que traz Shlomo, ele traz um mekor de algum lugar da Torá. Por quê? Porque Shlomo veio explicar a Torá. Ele veio explicar o que a pessoa precisa ter para ter Torá. E quem escreveu o livro de Mishlei Derech Agav foi Hizkiyahu Anavi. Ok? Hizkiyahu Anavi, ele foi que escreveu, desculpa, Hizkiyahu Amelech e todos os seus Talmidei Chachamim, que Hizkiyahu Amelech, que nem está escrito, ele reviveu a Torá em Am Israel. Então, foi ele que escreveu o livro de Mishlei. Daqui a pouco a gente vai ver no terceiro livro, lá no Perek Haf Dalet, está escrito Ele Mishlei Shlomo Asher Etiku Hizkiyahu Melech Yehuda. Que esses são os Mishlei que quem escreveu foi Hizkiyahu. Quer dizer, Hizkiyahu escreveu o que Shlomo Amelech tinha espalhado, Hizkiyahu organizou. Yafé. Agora eu falei que eu ia falar um pouco sobre a Kabbalah que o Rabmad Mival explica. É muito bonito, ele explica o seguinte. Shlomo HaMelech tem três livros, Shir HaShirim, Kohelet e Mishlei. Agora, a gente sabe que a Kabbalah tem algumas Sfirot. E a gente sabe que a Sefirot, assim o Ramchal explicou pra gente, é só para a Kabbalah a gente entende como Hashem ordena e controla o mundo, sim, manhig, comanda o mundo, como Hashem comanda o mundo, e também a gente aprende como cada pessoa funciona, porque a pessoa é um mundo Olam Katan, e não é Stam a pessoa é um Olam Katan, a pessoa Bemet é um Olam Katan, do mesmo jeito que o mundo tem 10 sefirot, a pessoa também tem 10 sefirot, e a alma da pessoa tem 10 sefirot, e a pessoa só tem dois braços, porque lá em cima Hashem comanda o mundo através de dois, entre aspas, braços espirituais, sim? E nesse mundo só tem homens e mulheres, porque também, no mundo, no plano espiritual, existe o conceito de homem e o conceito de mulher. Tudo é assim. Então, fala Shlomo HaMelech. A gente sabe que a cabeça da pessoa, o cérebro da pessoa, é constituído de três sefirot. Quais são as três sefirot que constituem o cérebro da pessoa? Chokhmah, Binah Vedat. Tem a Chokhmah, Binah Vedat. E elas são assim, a Chokhmah é do lado do Chesed, a Binah é do lado do Din, e o Daat é no meio. Agora, a Chokhmah a gente sabe que é saber. A Chokhmah você só sabe. Você não tira nada novo. Sim, a Chokhmah. Então a Chokhmah é muito elevada. É só o saber. O saber em si é a Chokhmah. Depois vem a Binah, que é você aprender uma coisa da outra. E depois vem o Daat. O Daat ele vai isso lemasse. Fala o Ramat Vali que Shlomo HaMelech escreveu três livros. Shir HaShirim, ele é que nega da Chokhmah. Porque ele é muito, muito, muito profundo, Shir HaShirim. Um tolo que lê Shir HaShirim, ele acha que ele está lendo um poema de amor. Sim, Machshema. E na verdade tem uma sabedoria muito profunda, porque é que nega da Chokhmah. Que nega da Binah é o livro de Qohelet. Que o livro de Qohelet, ele é o livro que eu aprendo como me relacionar com o mundo, já é aprender uma coisa da outra. Eu vejo, ele refletiu e começou a prestar atenção como se relacionar com o mundo. É muito interessante, ele não escreve isso, mas eu estava pensando nas provas, tem muitas provas para isso, porque no livro de Qohelet ele escreve, vou trazer por exemplo o Passuk no começo, ele fala o seguinte: Natati et libi, eu coloquei no meu coração refletir sobre a Chokhmah, eu coloquei no meu coração. Você vê Meforash, que é Keneg da Binah, ele está refletindo e aprendendo uma coisa da outra. Eu vejo uma coisa, entendo, isso é Binah. E o terceiro é o livro de Mishlei, que é o Dat, que nem a gente falou, o Dat é a última sefirah, que é você levar da sua cabeça para o Maase, que é o livro de Mishlei, que ele te fala o que você tem que fazer para melhorar. E a prova, Meforash, que é do Dat, é que como começa o livro, Mishlei, Shlomo ben David, Melech Israel, Ladat, Chokhmah Musar. Ladat, Chokhmah, Musar. E ele fala mais ainda, Ladat é o quê? É o Dat. Chokhmah é o quê? A Chokhmah. E o que é Musar, a gente falou? É Isurim. Chokhmah é Isurim. A pessoa se dá Isurim. A pessoa sofrer, seja que ele sofre porque ele deixa de fazer uma verá que ele quer fazer, que é um sofrimento. Mas isso é sofrer. Isso é que nega da Binah. Que a Binah, ela é do lado do Din. A Chokhmah, ela é do lado do Din. Porque a pessoa só consegue chegar na Chokhmah, que nem a gente vai ver, através do Mussar, através que ela sofre um pouco, ela precisa sofrer. E outra coisa que ele fala, Mussar, qual é a gematria de Mussar? É gematria Dvash. Mussar é gematria Dvash. E ele fala que isso tem a ver com... não, isso tem a ver com a Binah, porque a Binah a gente sabe que ela é tão elevada que nela mesma não existe Din. Nela mesma é tudo Rahamim. Nela mesma é tudo Dvash. Mas quando ela sai, quando sai dela, aí começa o Din. Porque ela é tão elevada que lá em cima não existe Din. Sim, tudo que Hashem faz, está escrito pelo Forash Nagbará. Tudo que Hashem faz, Letavav. Sim, tudo que Hashem faz é bom. Quando chega aqui, parece ruim, mas não é, é bom. Assim também, Musar, Agmatra, Dvash. Por quê? Porque ela o começo dele é Dvash, o começo dele é mel, o começo dele é bom. Quando ele chega aqui, ele vira um Din. E a fé, continuando, Latet Laptaim Ormah, a gente falou, dá para os tolos Ormah, que é aquela astúcia. Por que está escrito Ormah? Então o Ramat Vale explica, sim, o quarto Passuk. Ladat Laptaim Ormah, para dar para os Ptaim Ormah. O que é Ormah? Por que está escrito dá essa palavra? Por que não está escrito Latet Laptaim Chokhmah? Então o Ramat Vale explica, quem é o primeiro ser que está escrito na Torá que ele era Arum? Adão. Não, Arum. Não, Arum não de nu. Arum de esperto. Anahash. Está escrito no Pere Gimel de Bereshit. Ve Anahash aya Arum. Mikol hayat asadeh asher asa adonino Elohim. Sim? Anahash era Arum. E a gente sabe que Anahash era o Etzarará. Então ele explica que a pessoa tem que saber. O Etzarará é muito Arum. Que nem a gente falou ontem. O Etzarará é genial. Sim? Você tem que ser fã do Etzarará. O Etzarará, ele nunca fala pra pessoa, vai pecar. Porque quem vai pecar? Você vai pecar alguma vez em sua vida, Yitzhak? Daí que não. Ninguém nunca vai pecar. Quem sai e fala assim, eu vou pecar, agora eu vou pecar. Ninguém fala isso. O cara vai, ele vai enganando ele, o Etzarará, pouco a pouco, aí o cara peca, ele nem percebeu. Assim o Etzarará, ele é muito Arum, ele é muito astúcio, ele é muito inteligente. Então, falou o Ramadvar que a mesma coisa que ele faz, você tem que fazer, você tem que ser Arum. Que nem fala David HaMelech. David HaMelech fala Araglaim olichot uti lebeit HaMidrash. Fala Gmara, o que quer dizer? Os meus pés me levam para o Beit HaMidrash. Ele falava assim para o Etzarará. Ele fala, não, eu vou para a padaria. Eu vou para a Lan House jogar Thrones of James. Sim? Eu vou lá. Chego lá. Quando eu saio de casa, aí eu vou leto, mudando de caminho, chego no Beit HaMidrash. Assim ele fazia com o Etzarará dele. E assim eu escutei do filho do Rav Chaim Kanievski. O filho do Rav Chaim Kanievski falou para mim, ok? Meforash, que o pai dele falou para ele que quando ele vai estudar um Tosfot, que é metade do Daf, ele jamais fala que ele vai estudar um Tosfot. Sim? Ele sempre fala, eu vou ver só a pergunta do Tosfot. Só a pergunta. Vou ler a pergunta do Tosfot. Leu a pergunta do Tosfot, entendeu a pergunta do Tosfot, deu. Agora, pô, já li a pergunta do Tosfot, não vou ler a resposta. Tá, vou ler a primeira, primeiro tiro do Tosfot, vou ler. Leu a primeira pergunta. Tá, agora o segundo, eu só vou ler um. E assim ele vai estudando, e assim quantas horas ele fica estudando, falou o filho dele. 10 horas sem levantar a cadeira. 10 horas sem levantar a cadeira. Bidiuco. Ele fala assim, ele fala, me foraste, o meu pai me falou, se eu falo, agora eu vou estudar 10 horas, é impossível, eu não consigo. Se falou no Rakanevski. Ele senta e fala, vou estudar meia hora. Meia hora eu vou estudar. Não mais, mapitão meu, vou estudar 10 horas. Não, vou estudar meia hora, depois eu vou jogar Thrones of James. Sim? Thrones of James. Aí... ele senta meia hora, e depois ele senta mais meia hora, e assim, quando ele olha no relógio, ele fala, opa, ó, passou 10 horas, tá no horário de comer já, sim? Se não, ele faz o contrário, só vou jogar um joguinho. Nahon, ó, aí, o Etzarará é sempre assim, e a mamãe é tiro e queda, o Etzarará fala, você, Vadai, que você vai estudar, você é um tzadik gamur, você vai estudar, só que peraí, você tem que jogar só uma partida de Thrones of James, uma, quanto tempo demora uma? 5 minutos. Daí você jogou uma partida e você fala, ah, não, agora eu perdi, agora eu tenho que ganhar. Não, agora eu vou ganhar. Aí tá, aí você termina e você ganhou. Você fala, ah, vou ganhar só uma vez? Vou ganhar, agora eu já tô no esquema, vou parar. E Zeu, aí você fala, oh, 10 horas, eu perdi meu Lamabá. O Etzarará é bidiuk assim, a gente tem que ser bidiuk nem o Etzarará. La tet la ptaim, aquelas pessoas que são influenciáveis, ormá. Você tem que saber usar o seu Etzarará. Só um bolo. Eu já fiquei 10 horas jogando videogame, sabia? Um jogo. 10 horas. Era um jogo, eu esperava muito pra sair aquele jogo, comprei aquele jogo, fiquei 10 horas assim na televisão jogando até que tipo, meu, não, isso é. E quantos horas. Já ficou 10 horas estudando Torá quantas vezes? 17 mil. Tem que ser assim, por quê? Porque você é atleta, foi, pouco a pouco, aqui. Não, é assim, né? Atleta. A gente tem que saber, até lá tá imormar, usar as armas que o Etzarará tem pra gente. Ok. Ok, continuando. Agora a gente continua o próximo passuk que a gente não viu ontem. Passuk 5. Ishma Chacham ve Yosef Leka. Vai escutar o Chacham. Como que está escrito aí? Quem quer ler o que está escrito aí? Passuk Rei, passuk 5. O que está escrito? Tzrak, lê aí. Tzrak. Lê. A explicação. Yafé. Então ele fala, não só o Peti, o tolo e o Nahar, aquele jovem. E senão o Chacham também vai aprender desse livro. Ele vai aprender, ele vai aprender mais. Ele vai tirar mais do que ele já tem. Venavon, e aquele inteligente, aquela pessoa que é inteligente, Tarbulotikne. Ele vai comprar, ele vai adquirir Tarbulot. O que são Tarbulot? Táticas. Táticas. Tarbulot. táticas de guerra. Sim? Agora aqui está escrito para olhar no Pasuk, no Perek Tet, Pasuk Tet. Que está escrito lá, Den lechacham veyechkam od. Dê para o chacham e ele vai ficar mais inteligente. Dê para o chacham e ele vai sim, ficar mais inteligente ainda. Odá la tzadik, explique para o tzadik, veio ser fleca, ele vai aprender mais. É a mesma ideia que está escrito aqui. Fala o Ramat Vale uma com Pshat Matok. Esse Pshat é Matok. Mesmo que eu não... Não, não, esse Pshat é Matok. Veio ser fleca. Por que está escrito veio ser? O que é veio ser? Veio siv? O que é veio ser? Antes de dizer veio ser. Yosef, o que é Yosef? Tem a ver com Yosef? Yosef, devia estar escrito Yosef, Ishma Chacham, Yosef, Lekach, ele vai acrescentar aquisições, né? Como se fala? Aquisições. Dê para o Chacham, e ele vai acrescentar aquisições. Aqui está escrito não, dê para o Chacham, Yosef, que também quer dizer adquirir, mas é uma acrescentar, mas é uma forma estranha de escrever. Fala, o Ramat Vale, o seguinte. A pessoa vai falar, ah, escuta, eu já terminei toda a Torá Kulá, eu sei toda a Torá Kulá, agora eu vou estudar Mishlei, aprender Mussar, eu já sei. Fala ele, não, Yosef Lekach, de quem você vai aprender? De Yosef. O único motivo que ele conseguiu passar pelo Nisayon de Potifera, a esposa de Potifera, foi por quê? Porque ele continuou estudando, porque ele não abriu mão do Mussar. Mesmo Yosef, que está escrito en Navon Vechacham. Olha que matou que espírito. Está escrito na Torá. Parou, falou para Yosef. Já que Hashem te falou, explicou isso dos meus sonhos. En Chacham Venavon Kamocha. Navon Vechacham está escrito. Não tem nenhum Navon e Chacham que nem você. O que está escrito no Pasuk? Ishma Chacham Veyosef Lekach Venavon Tarbulot Kitikne. Mesmo que você seja Chacham, mesmo que você seja Navon, que nem Yosef. Lembre de Yosef, que o único motivo que ele conseguiu passar pelo teste, um dos testes mais difíceis que tem no mundo para um homem, sim, ele conseguiu passar, foi porque ele não abriu mão do Mussar. Venavon Tarbulotikne, ele vai conseguir adquirir táticas. Agora, táticas é a palavra Tarbulot. Tarbulot, o que vocês lembram dessa palavra Tarbulot? Que palavra que tem a ver com Tarbulot? Rabalá, o que, que é rabá? Merrabel, o que, que é isso? Fere, machuca. E a ver, o que fere, o que destrói, terrorista, o que destrói. Uhum. Merrabel. Por quê? Fala ele, porque através das táticas de guerra é o único jeito de destruir o Tsarará. Fala ele. Quem acha que fala, né, escuta, eu, o Tsarará, eu me viro com ele, eu não preciso ficar pensando como não pecar. Eu, né, eu vivo a minha vida e não peco, ainda vai fazer. Tarbulot, você precisa de Tarbulot, que é o único jeito de lechabel, de destruir o Etzarará através de Tarbulot. Fala o Gaon Mevilna o seguinte. Oh, fala o Gaon Mevilna, Navon Tarbulot Tekne, ele vai adquirir táticas. Fala o Gaon Mevilna, as táticas aqui, ele vai adquirir táticas de como entender mais. Através desse livro, você vai ver como você vai conseguir se aprofundar nas coisas. E por que está escrito Ikne? Assim falou o Gaon Mevilna. Por que Ikne? Por que Ikne? Devia ser Ikar, que nem falou antes. Por que Yosef Lekach? Venavon Tarbulot Ikar. Ele vai ter que dar algo em troca? Por que Ikne? Da onde está escrito Ikne? Onde mais está escrito Ikne? Yavé. Está escrito Ikne Lekachaver. Falou o Gaon Mevilna. Porque o melhor jeito de adquirir profundidade no estudo é através de um Havruta, de um amigo. Que você vai discutir com ele as coisas. Você vai discutindo, até você chegar no diamante, que é o entendimento profundo. Por isso está escrito Ikne, de Ikne Lekachaver. Leavin Mashal o Melitza. Para você entender o Mashal e a Melitza. O Mashal é a alegoria, a Melitza é a moral. Divrei Chachamim, as palavras dos Chachamim, Vechidotam. Agora o Gaon Mevilna fala o seguinte. Mashal é que negue do Divrei Torá, isso é Torá. Porque ele fala assim, a Torá, ela é entendível. A Torá é muito entendível. Toda a Torá, Shebirtav, a pessoa pode estudar enquanto ele come. Sim? Ele vai lá e fica estudando, fica lendo o Tanakh, ele entende tudo que está escrito. Entende muito bem, não sei o quê, tudo bem. Aval, o Levush, Ledugmato Veinian Pele. Mas a Torá, ela está vestindo uma coisa incrível, uma sabedoria incrível. Sim? O Malbim usa como exemplo, muito interessante esse Malbim. Ele usa como, ele fala assim, as histórias da Torá, elas são machalim, elas são alegorias, porque dentro delas tem uma coisa incrível. Isso é machal ou melitzá. Que nem a história da cobra, assim fala o Malbim. Ele não explica, ele fala que nem a história da cobra com Ravá. Que dentro disso tem uma coisa muito amoco, uma coisa muito profunda. Mas a maioria das pessoas não entende. Eles falam, ah, cobra, Ravá, não sei o quê. Toma, vamos lá, vai, vamos estudar mais. Eles não conseguem entender. Através desse livro você vai conseguir entender, Bemet, o que é a moral da história, sim? Porque você, a intenção é, você vai se esforçar tanto para entender o que eu estou falando aqui, que você vai começar a entender. Vedivrei chachamim vechidotam. Agora aqui é que nega divrei chachamim. Fala agora, me vindo que aqui ele está falando sobre as agadot que tem na Gemara e no Midrash. E por isso está escrito divrei chachamim. E fala o Gormivina, por que divrei chachamim vechidotam? Chidotam é a segunda parte, é a alegoria. E divrei chachamim é a moral. Então está escrito ao contrário. Está escrito entender a alegoria e a moral, as palavras dos chachamim, que são a moral, e as alegorias dos chachamim. Então aqui está escrito ao contrário. Fala o Gormivina, por que está escrito ao contrário? Então ele fala porque quando chachamim escrevem, não tem pshat. Se você não entende a moral, você não entende nem o pshat. Assim falou o Gormivina. Por isso está escrito, entenda a moral do que Rahamim falaram e a alegoria deles. Porque se você não entende a moral, a alegoria não vale nada. Isso a gente vê em muitos lugares. Tem Baba Batra, está escrito lá que Rabba Barbarhana estava andando um dia no mar e aí ele viu um passarinho, que o joelho do passarinho chegava até o mar. E a perna dele ia desde o mar até o fundo do mar. E do joelho para cima ele chegava até as nuvens, e da cintura para cima ele chegava até lá em cima. Tipo, um negócio ridículo. Não dá para entender. O que é passarinho? Mas a partir do momento que você entende o que ele quer te dizer, aí você entende também por que ele usou um passarinho, e por que ele usou o mar, e por que ele usou o joelho. Assim, é tudo cabalá lá, mas essa é a intenção. Se você não entende a moral do que Ramin falou, você não entende nada. Todas essas agadot, assim que não tem pichado buchlar, pode até pular se você não vai entender o... A cidade de luz, que a pessoa não morre, tipo, é pichado, não. Vadaik não. Se você não entende a moral, você não entende nem o pshat. Sim. Tudo está escrito em Sanedrim. De acordo com a conta lá em Sanedrim, tinha 5 bilhões de pessoas em Eretz Israel no templo, sim, do Beit HaMikdash. Sim. Mesmo que dá para falar que sim, é verdade. Mas é estranho isso. Você não encontra nos livros de história que existiam 5 bilhões de pessoas em nenhum lugar do mundo. Como é que em Eretz Israel, que é um lugar pequeno, tinha 5 bilhões de pessoas? Assim sai, de acordo com a conta que fizeram Ramim. Então, o que é? Que eles querem te ensinar uma coisa muito mais profunda. E se você não entende isso, você não entende nem o pshat. Assim fala o Gormivina. Agora ele fala, ele faz um sikum, um resumo, ele fala assim, a gente viu três coisas. A gente viu o seguinte. Lakachat, latet, ishma veleavim. Lakachat muskaraskel, latet laptai mormah. Ishma chacham v'yosefekach v'leavim. Sim? Então ele fala que primeiro ele precisa pegar para si mesmo, lakachad musaraskel, pegar para si mesmo, e depois latet laptaim, depois ele pode ensinar os outros. Primeiro ele pega para si mesmo, e depois ele ensina. Mas isso ele só consegue se ele pega para fazer. Lakachad musaraskel, ele precisa pegar o musar e fazer. Se ele não faz, então não adianta ele ensinar para o outro. Não adianta você falar e não fazer, porque assim ninguém vai te escutar. Isso é o que está escrito na Gemara Der Hagav. Todo mundo que tem Irat Shamayim, as palavras deles são escutadas. Isso é uma segulá. Mas além de ser uma segulá, as pessoas veem. O cara está falando, que nem o cara foi. O cara chegou e deu uma palestra 2 horas sobre os males do cigarro. Males do cigarro, quanto é ruim, não sei o quê. Ele sai, acende o cigarro, fica lá fora. Aí um dos estudantes estava lá e perguntou, assim, você deu 2 horas de palestra, que pesquisas de anos que você fez, e você foi, ele falou, não, isso eu falo, esses são os meus estudos, mas eu na minha vida eu faço outra coisa. Ninguém consegue receber desse cara, esse cara, você não vive de acordo com o que você estuda, não dá para receber de uma pessoa assim. Assim sim fala o Gormivina, por isso é a ordem do livro. Agora o Ramad Vari fala uma coisa muito interessante, Mashal, que palavra lembra para vocês Mashal? Memshalá, yafé meon, fé, tá afiado. Memshalá, que é de que dominar. E outra coisa, levush, que é de roupa, vestir. Fala o Ramat Vali, um machal, ele é um levush, ele é uma roupa para uma coisa dentro, que é a melitza. Melitza é linguagem de coisas doces, tem um pasuk em Teilim. O machal, ele é um vestimento, ele é um levush para uma melitza, para uma coisa doce. Sim? Derechaga, pirulitos fala metzitza, tem a ver um pouco. Melitza, metzitza. Que é uma, ele é uma roupa para uma coisa doce, e você só consegue dominar behemet, aquela coisa de memshalah, quando você entende a moral da história. Isso é machal. Para você ter memshalah, você tem que entender a coisa que tem dentro. E ele fala, divrei hachamim vechidotam. Chidotam são... chidot são... Como se fala chidot em português? Adivinha, tem uma palavra mais bonita para isso. Chidot, ontem eu falei essa palavra. Charadas. Como charadas, tem outra palavra que eu falei ontem, mas charadas, essa é a ideia. Enigma, são enigmas. E o enigma, porque ele chama chidot, porque ele mechaded, ele afia o seu cérebro. Ele afia o seu cérebro, e assim são deveres hachamim. Eles afiam o seu cérebro. Uma pergunta, seu professor entendeu. Então, para você poder criar uma ética de um grupo, ou o grupo se reunir para criar uma ética, você tem que primeiro entender a moral que, tá, que vem dos hachamim, é isso? O que quer dizer? Pode, tipo assim, porque a ética é formada por um grupo, né? Por exemplo, os Yehudim, eles têm uma ética de judeus. Né? E tem outros povos, cada povo tem sua ética. Eles acham que é ético ou que não é ético. Ou um grupo, até uma cidade tem uma ética e outra muda de lugar para lugar. Então, para eu poder ensinar, para eu poder tipo, falar que ó, tá vindo daqui de dentro para fora, eu tenho que primeiro entender a moral que veio do Hakamim. Entender e fazer. E fazer. Na roda. Entender e fazer para depois eu poder falar sobre ela. Exatamente. Beleza. E o que o Malbim falou ontem foi que Chokhmah, como é que a gente define Chokhmah toda vez que está escrito no livro de Mishlei, Chokhmah é você saber qual dos dois lados usar. A Chokhmah é saber o que fazer em cada momento. Hoje pode ser que a Chokhmah é se enervar. Ou nesse momento a Chokhmah é se enervar. E amanhã, ou num momento, dois minutos depois, a Chokhmah é ficar tranquilo. E a pessoa tem que ser capaz de fazer isso. E aí ele é uma pessoa shalem. Aí acabou. Quando ele precisa ficar nervoso, ele fica. Quando ele precisa ficar calmo, ele fica. Quando ele precisa chorar, ele chora. Quando ele precisa ficar feliz, ele fica. Metsuyana, a gente é bem o contrário. Em Tisha B'Av, a gente está feliz o dia inteiro fazendo piada. Sim? E em Purim, a gente fica triste e começa a lembrar de todos os nossos problemas. Sim? A emoção domina, né? Na hora, porque você está fazendo contrário. Tudo errado. Contrário. Não, a emoção domina ele. O cérebro tem que dominar a emoção. A emoção não pode dominar o cérebro. Que eu digo, a emoção é o contrário do que deveria ter. Na hora? E é sempre assim, porque a emoção é o etzarará. A emoção é só o etzarará. A emoção, tradução, é etzarará. Se você usa... Se você deixa a emoção te dominar, você é dominado pelo etzarará. Agora, se você usa o seu cérebro para dominar a sua emoção, aí você está usando o seu etzarará para o bem. Porque se eu uso a minha felicidade para saber que eu estou estudando Torá, então tem que ficar feliz. Sim? Porque se eu tenho um cara que ele estuda Torá 10 horas por dia, e ele está triste o dia inteiro que ele estuda Torá, e outro cara que ele está na Ben Yehuda feliz o dia inteiro, a noite inteira com as mulheres, quem está fazendo mitzvot? Ah, mas ele está triste. O que a gente aprende daqui? Que não interessa como você se sente. Você tem que saber o que é certo. O seu sentimento tem que ir atrás disso. Depois, vai dar que ninguém está falando fica triste o dia inteiro estudando Torá. Mas não, tenta ficar feliz enquanto está estudando Torá. Encontra coisas que... Encontra coisas que você gosta de estudar para você ficar feliz. E aí você usa o seu etzarará. Isso chama servir a Shem com os dois etzarim. Etzar tov etzará. Você usa a sua emoção como um tempero para o seu cérebro. Segundo o que você falou, até que nível eu preciso saber para poder transmitir, tipo, me aprofundar? Tipo, se eu já sei o chato, já posso transmitir ou ter que me aprofundar mais para poder transmitir? Oh, aqui existe uma machloket muito grande. Existe o Rav Noach Weinberg Zatzal, que fundou Or Sameach e fundou Esha Torah. Ele tinha uma shita que... O que está acontecendo hoje em dia é um holocausto espiritual. E se você sabe uma Mishnah, você tem que estudar, você tem que ensinar. Agora, tem pessoas que não concordam muito com isso. Tem Rahamim que não concordam muito com isso. Por quê? E eu trago uma prova pshutá para isso. Uma pessoa que nem o Rav Noach Weinberg Beatzmo, okay? Que ele era um tanto Rahamatsum. E ele pendurava o cabelo dele na parede para não cair na Gemará. E ele colocava o pé, eu conheci pessoas que viram ele fazer isso, ele colocava o pé numa bacia cheia de gelo para não dormir. Porque ele dormia 1h30 por dia. Uma hora e meia por dia ele dormia, sim. Estou falando com pessoas que eu escutei, dos filhos dele, não é historinha de para boi dormir. Ele dormia 1h30 por dia, dividido em 3 vezes, meia hora, meia hora, meia hora. E ele colocava o pé dele no gelo para não dormir e conseguir ficar estudando. Uma pessoa assim, ele consegue, tem uma lista de todas as pessoas que voltaram em tshuva por causa dele, ele consegue fazer tshuva em mais de 600 mil pessoas. Agora, uma pessoa que sabe uma Mishnah, quantas pessoas ele vai voltar em tshuva? O cara vai, eu conheço pessoas que estudaram 1 ano, foram fazer kiruv, no final os caras fizeram... Rihuk nele, os caras fizeram um rihuk nele e ele foi lá pra balada e ele chutou o pau. Na hora, com o fino, não sei o que, chutou o pau. Porque não estava preparado. Então, eu acho que a pessoa tem que saber bem. A partir do momento que a pessoa sabe bem, aí ele muda o mundo. O cara que não sabe nada, você usa ninguém, você não está preparado ainda. Talvez sim, qualquer tinha que mudar a frase. Vai saturar, qualquer coisa. Engenharia, ele é grande. Vai dar? Ele influencia. Talvez tinha que mudar a frase nessa gera. Se tem a tia mãe, você pode estar a me ajudar. O que quer dizer? Só que era chamai, varei. Varav nishmai? Tem a chamai quando ele colhe, uma Mishnah, talvez o livro vai escutar. Não, beta. E agora vem o começo do livro. Vamos começar o livro. Primeiro passuco do livro, e aí a gente. Até agora foi a introdução, para vocês saber, a gente saber o que está acontecendo aqui. Primeiro passuco. Irat Adonai Reishis Doas Chokhmah Umusar Evedim Bazu. Como está explicado aí? Irat Hashem Zet Hilat Adash. Yafé. Yafé. Não, tem que ter uma continuação. Ah, isso é só ler na primeira parte. O temor a Hashem é o começo do Dat. Porque só através do temor de Hashem eu consigo adquirir o Dat. Qual é a segunda parte do passuco? Que é o quê? Yafé, então está escrito o seguinte. O temor de Hashem, ele é o princípio do Dat. Porque só através do temor de Hashem eu posso adquirir Chokhmat Torah. O único jeito de adquirir a sabedoria da Torah é tendo o temor de Hashem. E os tolos... Os Rechaim, Xilim, Evilim, que são pior aqui. Tem vários nomes em Mishlei, aqui é um nome de Rechaim. Evilim vem de tolos. Evilim, os tolos, eles desprezam a Chokhmah e o Mussar, e por isso eles nunca vão entender a Torá. Depois eu vou falar um pichato de um livro muito bonito sobre Evilim. Ele fala o seguinte, então fala o Gaon Mevilna. Aqui é o começo do livro, e ele está falando, agora ele vem falar sobre o segundo passuco. Esse sefer é Ladat, você tem que saber. Aí fala Shlomo HaMelech, Mishlei Shlomo Ben David. Por que eu te escrevi o livro? Ladat, para você saber. Oh, fala Shlomo HaMelech, mas sabe você o que vem antes do Dat? Irat Hashem. Reshit utchilat Adat, o começo do Dat é Irat Hashem. Agora o Gomivina explica isso de uma maneira pshata pashut. Ele fala assim, se a pessoa não tem Irat Hashem, aí ele é um evil. O que é um evil? É uma pessoa que chuta o pau e tira o ol de Hashem dele. Ele tira o jugo de Hashem dele. Agora fala o Gaon Mevilna. Qual a explicação disso? Por que para eu entender Torah eu preciso ter Irat Shamayim? Porque fala o Gaon Mevilna, pashut. Quando eu estudo alguma coisa para fazer aquilo, porque eu quero entender, porque eu quero fazer... Aí eu lembro daquela coisa, aí eu entendo aquela coisa, aí eu me esforço para entender aquela coisa. Por quê? Bekdei sheyei yodea mimalishmore tatsumo, para a pessoa saber do que se guardar. Eu agora estou estudando o que é proibido fazer, Shulchan Aruch. Eu preciso saber. Por quê? Porque eu preciso saber o que é permitido para mim fazer, o que é proibido para mim fazer. Ele quer saber, ele tem Irat Shamayim. Então ele lembra. E o normal, fala o Gaon Mevilna, o normal das pessoas, a natureza das pessoas é que quando ele quer alguma coisa e ele encontra, ele gosta muito daquilo e ele guarda aquilo para sempre na vida dele. Mas aquela pessoa que ele não tem Irat Shamayim, aí por que ele estuda? Ele estuda para quê? Para ele saber, ou ele estuda para ele ter ser melhor que os amigos dele. Ele não está estudando para cumprir. Então aquilo, ele não gosta do assunto que ele está estudando. Ele não gosta da Chokhmah que ele está estudando. Então não fica nele. Existe um conceito na Gemara. Por que as pessoas fazem a prova um dia antes da entrega da prova. Porque toda coisa que não está em cima da cabeça da pessoa, ele não faz. É um conceito na Gemara, é um conceito na vida. Então assim foi assim, esse é o passo que falou o Gomes Vinal. Se a pessoa tem Nath Shammai, então ele quer fazer tudo o que a Shem quer. E ele quer deixar de fazer tudo o que a Shem não quer. Então quando ele estuda a Torá, ele suga, porque ele quer fazer o que a Shem quer, ele quer se cuidar do que a Shem não quer. Mas aquela pessoa que ele é tolo, ele não se importa. E aí acaba que ele não aprende a Torá. Agora fala, terminar com isso, fala o Ramat Vali, qual o Pshat Lefi a Kabbalah desse Pasuk. E sempre a Kabbalah tem a ver sempre com o Pshat. A gente tem que saber, a gente falou, sempre existe Sfirot, não é? Agora, o que é Irat Hashem? Qual é a Sfirah de Irat Hashem? A Sfirah de Irat Hashem é a Sfirah que chama Malchut. Ok? A Sfirah da Malchut é a mais baixa. Ela é a primeira, ela é a última. Ela é a última ou a primeira, depende de como você olha. De cima para baixo, ela é a última. Então, quem está de baixo, que é a gente, para subir, ela é a primeira. Então, fala o Ramat Vali, para você chegar no Dat, você precisa, é obrigado a passar por Irat Hashem. Você é obrigado a passar por Irat Hashem. E Irat Hashem, nesse caso, de acordo com esse pshat, é Irat Aones, que é pshutot, ter medo de tomar pancada. Ter medo é a base. Para você começar a entrar Bichlal em toda a Kedushá, que é o portão, está escrito Agmará. É tudo Kabbalah, só que é tão pachuto que é Kabbalah, e é tão Kabbalah que é tão pachuto. Essa é toda a ideia. Para você começar a entrar na Kedushá, você tem que passar pela primeira Sfirah. Qual é a primeira Sfirah? Irat Hashem, é o nome da Sfirah, Irat Hashem, Malchut. O que é Malchut? Vocês já escutaram Sfirot? O que é a Sfirah da Malchut? Qual é a tradução de Malchut? Reinado. O que você tem do rei? Você tem que tremer na base quando o rei passa. Porque ele pode terminar a sua vida agora, pode roubar tudo que é seu. Você tem que tremer na base. Então é isso. Para você entrar na Kedushá, você tem que entrar na Malchut. E a Malchut é Irat Hashem. Então Irat Hashem é o começo do Dar. Você é obrigado a entrar. Só que tem um problema. A gente sabe também que a Shechiná, que é a Malchut, é tudo a mesma coisa. Ela é totalmente o quê? Din. É só Din. A Shechiná é só Din. É só pancada. Então, automaticamente, falou Ramat Vali, para eu adquirir Chochmah, a pessoa precisa de Surim. Não sabe. É impossível a pessoa ter Chochmah sem ter Surim. E ao contrário, quem aguenta Surim, ele vai ter muito mais Chochmah. Isso agora eu lembrei, uma Gemara Meforeshet em Nedarim. Que se a pessoa recebe Surim e fica doente, é um dos tipos de Surim, mas se a pessoa recebe Surim e fica quieta, e também uma Gemara em Brahot no Daf Hei, que se a pessoa recebe surim e fica quieta, a Shem dá mais Chochmah para ele ainda. E é pachuto, o vídeo que a gente está falando. Se a pessoa entra na Sfirah mais baixa e ele recebe os Isurim de Irat Shammai e ele fica quieto, quer dizer, ele está pronto para isso, ele não reclama, aí ele sobe. E aí ele adquire o que? A Chochmah. E esse é o motivo do final do Passuco. Por que os tolos e os Rechaim não querem estudar Torá? Não é porque eles não gostam da Torá. Vai dar que eles gostam da Torá. Ele sabe que isso é verdade. Por que ele não quer cumprir? Porque é difícil para ele não fumar no Shabbat. Ele não é capaz de aguentar os Isurim que a Chochmah precisa. E por isso está escrito Chochmah umusar evilim bazu. A Chochmah e o Musar que vem junto com a Chochmah, os Evinim, os Rechaim, eles desprezam, porque eles falam, não, se tem Mussar, se tem sofrimento, eu não quero a Chochmah. E eles não entendem que esse é o Derech. É impossível você conseguir Chochmah sem Mussar. A pessoa tem que saber, é impossível, não é lá, vão ser tolos para sempre. Hã? Vão ser tolos para sempre. Não, e eles não sabem que no final o Mussar que eles vão receber é 10 vezes pior do que o Mussar aqui. Sim? Se a pessoa ele se dá Isurim nele mesmo aqui, aí o Gainom dele quase que não tem, muitas vezes nem tem. O cara quer comer um doce a mais. Ele fala, não, esse doce eu vou deixar, deixa-me chamar, hein? Pra me dar Isurim. Quanto que vale isso? O Raivet fala que isso vale como muitos jejuns, fala o Raivet. Porque você tá se dando Isurim, e através disso você adquire a Chochmah. Não é Stam que o Rav Steiman Zatzal comia uma batata e uma cenoura todo dia. Porque ele se dava Isurim, porque esse é o jeito de conseguir adquirir a Chochmah, também de acordo com as Sfirot. Iratzon, que a gente entenda esse livro. Que era muito engraçado, eu lembrei dele agora. Que o